você está sofrendo, eu também sofri. Só eu sei o que passei quando te perdi. Agora você vem pedindo meu perdão. Como é que eu vou voltar pra alguém que magoou meu coração? Só agora enxergou o que várias vezes quis te mostrar. Seguia pensando que o que eu sentia era singular. Você não teve bom senso, eu por você chorando e você nem aí. Mas o mundo dá voltas, pois é você quem chora por mim. E o pior é que eu não sei o que fazer. Minha cabeça diz que não, mas o meu coração quer você. Acho que a emoção venceu a razão. Não encontrei outra opção a não ser me entregar pra você. Pra você. Se você está sofrendo, eu também sofri. Só eu sei o que passei quando te perdi. Agora você vem pedindo meu perdão. Como é que eu vou voltar pra alguém que magoou meu coração? Só agora chegou o que várias vezes quis se mostrar. Seguia pensando era singular. Você não teve bom senso, tô por você chorando e você nem aí. Mas o mundo dá voltas, pois é você quem chora por mim. O pior é que eu não sei o que fazer. Minha cabeça diz que não, mas o meu coração quer você. Eu também sofri. E como sofri?